os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E aqui, você vai acompanhar a evolução da música através dos tempos. Destacamos para hoje... O fenômeno chamado Beatlemania tomaria de vez a Grã-Bretanha com o segundo compacto, Please Please Me, alcançando, no início de 63, o primeiro posto das paradas, mesmo destino de seu sucessor, From Me to You. Lançado pouco depois, Please Please Me, o primeiro álbum, permaneceria 30 semanas em primeiro lugar, o que se tornaria rotina em praticamente todos os lançamentos da banda. Beatles, I Feel Fine. 1964. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. She's mine, you know, she tells me all the time, you know, she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know, she said so. Christie, Yellow River. 1970. Grace Jones, Lavigne Rose. 1977. Jimmy Fontana, Il Mondo, com amor e afeto só pra você. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Foi só em 1968, a convite do guitarrista Jeff Beck, que a carreira de Rod Stewart começaria a trilhar o caminho do sucesso. Como vocalista do Jeff Beck Group, gravou dois elogiados álbuns, Truth, em 68, e Backhauler, em 69. A banda contava ainda com a ilustre presença de Ron Wood, do Rolling Stones, grande amigo e futuro parceiro musical de Rod. Quando Jeff Beck decidiu tirar Wood do grupo, Rod Stewart, em apoio ao companheiro, decidiu sair também. Os dois juntam forças com os integrantes remanescentes do Small Faces, famoso grupo inglês dos anos 60, com Ronnie Lane no contrabaixo, Ian McLagan nos teclados, Kenny Jones na bateria, Wood na guitarra e Rod nos vocais principais. O primeiro disco, First Step, é lançado em 1970, ainda sob o nome Small Faces. Rod Stewart, Sailing. Across the sky. Salvatore Adamo, F come Fam. J'ai 100 fois par jour. Oh, était pressé d'amour. J'étais martyr de ses caresses. J'étais heureux, étais-je infâme. Mais je l'aimais, elle était femme. Agora é a hora da música country. Willie Nelson, On the Road Again. Thank you.

Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. 1974. Aha, Cry Wolf. We'll be right back.

No Mercy, Kiss You All Over. 1996. Esta é só pra você. Shock Bass, Beautiful Life. 1996.